Papa, Papa, Victor, Victor, Victor, decolador 42, 120, décima 8, bom voo. 08, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Final da 17, eu vou ver a terra. Do GSA autorizando ponto 17, vento 100 graus, 109. Autorizado, pouso. Romeu Oscar, reporte na vertical da Sigma. Thank you. 96, pulso da pista no 0, vento no 3, 0 grau, do no 19, se negar no 0 no 3. Verdade, pouso, voo 19, vento. Vou lembrar de Central da Barra, batendo tempo 7. Retorno, copiou o controle. Watch for 023, on the ground at 57, contact 121, that's 109. 121, Guardião 05, avistado, chame na final do GRE. Na final, parte do GRE, Guardião 05. E na frequência, no 8, do mal lado. Pistono 0. Pistono 0 autorizado, ingresso e decolagem. Pistono 0, vento no 2, 0 graus, no 2, 9. Salvador, passando do Pistão de Serviço. Juliette, final, pistono 7 autorizado. Final, no 7 autorizado, Pistão de Serviço. 05, vento no 1, 0 graus, no 2, 9, chame solo controlado. Estou na zona controlada. 0-5. E 05, fala 2000, frequência livre. Decolado 2001, no chame, controle Salvador no 208. Controle Salvador 208, bom dia, boa tarde, bom serviço. Boa tarde. 69, decola Harbor 1, passando Rio, 200 metros. 869, passando radar, desculpa, mantém o nível de voo 360, após 2000 pés, voa elétrico. 9360 e após 2000 pés, voa elétrico, voo no 869. Dia 45, deixa para 2000 pés, ajuste 1903, autorizado em LFC, poste estabilizado, retorno ao tráfego na construção de 209 milhas, mantendo 1 na meu pés, ao terra, ao meu 2 anos. frequência livre. Papá, Vitor Hotel, Libração Nacional. Vitorinho de Júlia, Escola 04, vai entrega autorizado, parte 4. Pode ser alta de volta para o campo. Romeu 45, chame no marcador externo. Chamará marcador externo, Romeu 45. José de Serra, aguarde para o táxi. Marcador externo, gol 645. 645, pouso autorizado, pista no zero, vento 90 graus, 099. Teve pouso, pista no zero, gol 645. Já não sai, só pode ter o céu, chame na papá. Sumo direto, se ataque autorizado, chame na Oscar. direita, rodando da última loja. Radar 9, Mike Mike, ponto de contato, questão 7, tensão no 00 graus, 36. Tudo bom, você pode parar, sim. Vamos ver se a área 409, chame 208. Chame 208, decola 09. 208, zona GK. Está autorizado o acesso direto do terreno de assento, mantendo o terreno de país, quer fazer usar o portal de pouso, quer fazer essa informação, tem um acesso no corredor, quer manter o terreno de país, é o Romeu de Torno Zé. Dia para o 3-0, 3-2-8-3.